Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. No ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um Elo Perdido, superioriamente as voadorias. Esse que é supimpa. É, supimpa, bem supimpa. Piampa, supimpa. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui, Miotti. E aí, galera, agora sim o Batman tá no lugar dele, varrendo o chão. Ixi, olha aí o Miotti. Tá comigo aqui também o Brunão. E Entre a Foice e o Martelo é um título muito mais legal do que Filho Vermelho, né? Puta que pariu. Tá comigo aqui também o Álvaro, que já participou do Jurassic Cast lá naquele elogiadíssimo programa sobre o Batman e voltou agora pra gente falar sobre esse herói cheio de dúvidas e estratagemas. Seja bem-vindo de volta, meu querido Álvaro. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito bom estar aqui de volta. Tabuleiro 11, cavalo pra F7, checkmate. Vocês perceberam o quê? Vocês perceberam, só eu que percebi, que ele acabou de se comparar ao Lex Luthor? Descabaçando aqui no Jurassic Cast pela primeira vez, nós temos o Felipe Morcelli lá do Terra Zero, que veio aqui para dar uma ajuda com seus conhecimentos sobre a DC. Segundo o Bruno, não existe pessoas com conhecimentos mais avançados do que Felipe Morcelli. Então, meu querido, seja bem-vindo. Conhecimentos avançados sobre a DC. Então, seja bem-vindo ao Jurassic Cast. Oh, muito obrigado, agradeço o convite, a gravação e tudo mais. E eu não entendo nada sobre a DC, é tudo mentira. É só pra me desmoralizar, né, seus putos. Então hoje, internéticos, nós vamos falar dessa história, porra, mega famosa, mega conceituada do Azulão Entre a Foice e o Martelo. O que aconteceria com o Super-Homem se ele, ao invés de cair nos Estados Unidos, tivesse caído na mãe Rússia ou na mãe soviética? Cara, não é brincadeira não. Então a gente vai dar aquela destrinchada marota na história. Muita confusão, muitas aventuras e muitas bizarrices que só o Super-Homem pode trazer pra gente. Lembrando que esse é só o nosso primeiro programa sobre Super-Homem nos quadrinhos, hein? A gente vai fazer outros programas, Elo Perdido, ainda antes do filme, pra trazer mais histórias interessantes sobre o Homem de Aço aí, pra quem é fã e curte os quadrinhos do Super-Homem. Olha só... Então vamos lá, Entre a Foice e o Martelo, logo após os recados do Jaiminho. Eu sou de Olha o cabelo! Procure! Oh yes, wait a minute, Mr. Postman! Chegamos agora rapidinho com os recados do Jaiminho. Camisetas do Jurassic Cast. Novo lançamento, né, Calaveira? Isso, novo lançamento. Entre a Foice e o Martelo, camiseta de lançamento especial pro programa de hoje. Eu vou falar pra você que tá muito foda. Ah, essa camisa é muito foda. Se você, inclusive, está a ponto de viajar para os Estados Unidos, é o tipo de camiseta que você deve entrar na alfândega com essa camiseta. Mas eu vou fazer isso. Você vai fazer isso, né? Vou, quando a gente estiver lá, vou fazer isso. Então você faz o seguinte, você faz longe de mim. Por quê, rapaz? Qual o problema? Camiseta do Superman. Não, imagina. E por que você não vai com um turbante barbado? Ó. E a camiseta do Superman, por cima. Com uma mala fazendo tic-tac. Não, com uma mala. E se alguém encostar, você... Cuidado! Entre pelo link lá do site, compre a sua camiseta, entre a foice e o martelo especial, lançamento especial pra este programa que está linda de morrer. Tem tamanho baby look? Agora tem. Opa! Agora tem pra mim, então. Canecas do Jurassicast, hein, Miotti? Jurassicast. Quais canecas que nós temos, Miotti? Tem as duas canecas do Rock Balboa, tem a caneca Jurassicast. Isso, que é linda. Tem a caneca Quem Se Racha Mar, que é a caneca que muda de cor. Quando esquenta, ela fica branca. Quando ela tá fria, ela tá preta. E as nossas canecas, né? Que são as canecas da logo do Jurassic Cash. A logo e a logo animada. São muito fodas as canecas, todas mesmo. São as mais bonitas, cara. Todas com a ilustração do nosso queridíssimo Ed Palhares. Se quiser contratar o Ed lá, entra lá em contato com ele, arroba Ed Palhares. Puta ilustrador de mão cheia. Simplesmente as melhores, fácil. As melhores canecas da internet. Batendo perna por essa internet de meu Deus, estivemos no Papo de Gordo 111, Os Gordos Vão ao Cinema. É, tá meio atrasado que a gente não informou no programa passado aí, que a gente acabou esquecendo. Então, estamos informando agora pra vocês. Pô, foi um papo muito bom. E a Ruiva e eu estivemos lá no Cidade Gamer, né, Ruiva? A gente foi participar do Cidade Gamer Off Topic 02, falando do Homem de Ferro no cinema. Resenhas do Nowboard, Miotti. Pois é, o que, que é isso, né? Isso aí é o que o nosso amigo Luiz fez o site pra gente, o primeiro site nosso, né? E ele agora tá fazendo essas resenhas no nosso site. Toda terça-feira sai alguma coisa relacionada a algum filme. Por exemplo, o do Geoff Tour, que foi naquela semana, você pode alugar o DeLorean e passar o dia com ele. E é o DeLorean do filme. Ah, é? Tá todo... Todo feito como filme mesmo. Então tem isso, tem, ele mostra alguns locais turísticos de Chicago que teve no filme do Curtindo a Vida Doidado e vários outros, né? Parece que teve Caça-Fantasmas também. Então acessem, toda terça-feira sai uma resenha relacionada a algum filme em algum local interessante. E também tem o site dele, né? Que tem outras resenhas também. Lembrando, interneticos, que nós estaremos lá no Anime Friends no dia 13 e 14 de julho. Isso, exatamente. Que horas? Dia 13 estaremos às 3 horas fazendo palestra, só que a gente vai estar lá direto, né? A gente vai estar no evento todo. Só que a palestra vai ser às 15 horas. E no dia 14 vai ser ao meio-dia. Não perca, olha, é obrigação. Mais do que obrigação de vocês irem lá. É um dever cívico ir lá. É dever, é obrigação de todos vocês irem lá prestigiar o Jurassic Cast. Conhecer a gente também, porra. Tá, o pessoal do São Paulo reclama que a gente não vai lá. Pois é, agora a gente tá indo, eu quero ver vocês tudo lá. Olha, eu quero ver gente saindo pelo ladrão. Qual outro evento que nós estaremos, Miotti? Estaremos no Geek Prime, no dia 25 de maio, dia da toalha. Nós vamos hostear a conversa com os dubladores Wendell Bezerra e quem, Miotti? Flávio Dias. Foda, hein? Então estaremos só eu e o Gordo das Tetas Grandes, no caso é o Bruno. E o Bruno Coruja também vai estar. Sim, o Coruja também vai estar. E nós vamos lá intermediar essa conversa, porra, vai ser uma conversa foda. Eles estão querendo tornar a Brasília realmente sede de eventos de nerds, geeks e essas coisas todas, né? Tá na hora, né? Porra, por favor. Então é isso, interneticos. Voltamos agora para o programa do Entre a Foice e o Martelo, que tá muito foda. Tchau pra você. Tá, vamos lá, Miotti. Fala sério, né? Não, Miotti. Miotti, eu já te falei, Miotti. As pessoas baixam o programa. Esperam por isso, cara. Esperam este momento. Elas anseiam toda semana por este momento, Miotti. É, vive pedindo por e-mail, né? Hospitalization. Hospitalization. Vamos lá, Miotti. Entre a Foice e o Martelo, título original qual é? É o Redson. Tá. Redson. Velho, Entre a Foice e o Martelo virou um cara que faz regulagem de motor, velho. É o Redson. Meu caro Felipe, você está aqui não é à toa. Entre... É mesmo? Então, mas eu não recebi nada ainda. mas nem vai receber. Caralho, tô saindo também. Falou, abraço. Entre a Foice e o Martelo foi publicado originalmente quando? É, lá nos Estados Unidos ela foi feita, ela foi publicada em 2003, quando a DC ainda tinha um selo dela que chamava Elseworlds, que publicava histórias em que não existia cronologia, né? Eram fora da cronologia normal da DC. E aqui no Brasil ela ficou conhecida pela Abril como Túnel do Tempo. Era assim que se chamavam as histórias Elseworlds aqui no Brasil. É, não me lembro se a Panini chegou a manter esse nome aqui do selo ou se saiu como Elseworlds mesmo, mas o nome original da série, que é Red Sun, o Filho Vermelho, se tornou Entre a Foice e o Martelo. É, até porque Red, pra eles, lá faz mais sentido falar Red Sun, já que eles sempre chamaram os comunistas, que aqui a gente chama de comuna, né? Lá eles chamam de Red. Pois é, imagina que se chamasse Filho Comuna. Ia ser escroto, também, né? Ia ficar bizarro, né? Também ia ficar bizarro. Então, não, bizarro é um personagem da revista. também tem a versão, cara, comuna assim, dele aí, né? Vamos combinar se isso fosse feito hoje, porque a Veja é da Abril, né? Se isso fosse feito hoje, eu tenho certeza que essa história seria chamar O Petista. Olha os caras aí, velho. Filho PT, olha só. Filho do PT. Ia ser uma coisa bem preconceituosa, assim, tipo, Superman, o ditador que levou o mundo para o buraco. Isso. Seria algo nesse título. Aí ia ser muito show, imagina. Ô, caro super-homem. Companheiro super-homem. Tive uma... É, apesar da brincadeira com a nossa política, a história realmente é uma colagem de fatos sobre a União Soviética mesmo, né? Na época do Stalin e quando o Kennedy ainda era presidente dos Estados Unidos. É, vamos situar os nossos queridos leitores que não têm a menor ideia do que nós estamos falando. Brunão, sobre o que fala Entre a Foice e o Martelo? Então, Entre a Foice e o Martelo, na verdade, é uma história... É, num universo realmente paralelo, um universo imaginário, onde o Superman, o nosso querido Kal-El, né, não teria caído, a nave dele não teria caído nos Estados Unidos, mas sim na antiga União Soviética. E aí ele foi criado lá num... Fazenda. Ele foi criado numa fazenda coletiva da Ucrânia. Fazenda coletiva. Exatamente. Criado, né, como um campeão do trabalhador comum, né? Do proletariado. Lutando pelo socialismo do nosso querido, mas não tanto, Stalin. Nosso querido. É, o Stalin tem aquela frase clássica, né? A morte de uma pessoa é uma tragédia e de um milhão é estatística, né? Exato. Era uma pessoa boa, assim, né? É, mas é interessante como, assim, o super-homem ele sempre foi um símbolo de propaganda. Nos Estados Unidos, principalmente, óbvio, né? Como propaganda de guerra ou outro tipo de coisa. O super-homem foi pra segunda... Na Segunda Guerra Mundial, o super-homem foi pra guerra, não foi? Foi pra guerra dar tapa no Hitler, velho. Mais bizarro do que ele dar tapa no Hitler, era ele lutando contra os japoneses na época do ataque a Pearl Harbor e aparecendo na capa, "You can slap a Jap." E ele dando um tapa Você na cara. Pode dar um tapa num Japa. Nas histórias normais, ele é visto como um símbolo de verdade, justiça e do modo de vida americano. Aqui ele é visto como um campeão do trabalhador comum, né? Do socialismo, da expansão internacional, do Pacto de Varsóvia, olha só. Na verdade, o Pacto de Varsóvia ele foi uma resposta ao fato da Alemanha Ocidental ter se juntado à OTAN. Entendi. E aí, em 14 de maio de 1955... ou é 56, a União Soviética em retaliação a isso aí, criou o Pacto de Varsóvia, onde ela praticamente obrigou os países do leste europeu, que já estavam sobre a influência política dele fazer esse tratado de cooperação entre os países. Que, na verdade, não era bem um tratado de cooperação, né? Deveria ser um tratado de cooperação, mas a União Soviética aumentou ainda mais a sua força e seu poderio em cima dos países do leste europeu, colocando agora diretamente a sua força militar em cima. Foi com a OTAN e com o Pacto de Varsóvia que se foi entrar na Guerra Fria depois, né? É, que se veio originar a Guerra Fria, né? Esses gibi do Super-Homem, ele tem algumas coisas boas, que eles fazem algumas citações históricas, e às vezes eles citam algumas coisas. Se você conhecer um pouco de história e você tá lendo esse gibi, você percebe as diferenças que houveram na história da Guerra Fria por conta da influência do Superman, mas isso não é explorado, sabe? No lugar disso aí, eles preferem explorar alguma coisa assim pra pirar adolescente, tipo Lex Luthor em uma reunião com o pessoal do governo e jogando xadrez por telefone com vários caras de uma vez, sabe? É aí que tá a pegada da história em quadrinho do Super-Homem feita pelo Mark Miller. O Mark Miller é o estilo dele, é fazer essa pegada adolescente, sabe? Por mais que ele seja um escritor escocês, ou seja, um europeu, um cara que tem uma bagagem cultural muito maior do que o americano médio, ele colocou um bocado de referência cultural ali, mas ele não é um escritor como outros conterrâneos dele. Ele escreve para adolescente mesmo, tanto que quem pegar outras obras dele, como Nemesis ou o que é, vai ver que é pura zoação. Tem algumas coisas, realmente, quando eu li esse gibi a primeira vez, eu li ele em 2003. Eu acho que naquela época eu conhecia menos de história e eu era um pouco mais imaturo, eu acabei gostando. Quando eu reli ele agora, eu tenho que dizer que eu fiquei muito decepcionado. Ah, cara, mas aí você tá lendo com a pegada histórica, aí você tá lendo do jeito errado, cara. Não foi com a pegada histórica. Eu acho que a pegada histórica, ele até começou legal, mas ele cria uma aberração, sabe? Ele cria um ruído que são essas coisas sem noção que acontece lá, tipo o Hal Jordan ser torturado durante quatro anos ele imaginar com ele construindo nos detalhes o campo de concentração onde ele vai matar todos os caras que torturaram. Cara, isso é história em quadrinho, cara, pelo amor de Deus. O Super-Homem dessa história, ele se enquadraria em que momento dentro dessa confusão toda de politicagem? É logo depois da Revolução na Alemanha Oriental, da Hungria, que a Hungria, em 1956, ela entrou em guerra contra a União Soviética por conta do Pacto de Varsóvia. Ela queria ter um pouco mais de liberdade dentro dela, e aí o Super-Homem, ele aparece só depois disso aí, que eles citam em alguns momentos que a questão com a Hungria teria sido diferente. Tanto que em 1966 existiu na República Tcheca, na verdade na Tchecoslováquia, que ela ainda não tinha se separado. Ah, era Tchecoslováquia. Existia um movimento cultural que começou com a eleição de um novo presidente, que eu não me lembro o nome dele, chamado A Primavera de Praga. E eles decidiram ampliar, dar mais poder, mais liberdade cultural para as pessoas, dar liberdade para a imprensa querer escrever o que eles quisessem, sabe? Aí a imprensa logo começou a questionar tudo isso aí, porque o próprio governo deu essa liberdade para eles. Só que em agosto, isso foi em janeiro, em agosto do mesmo ano, a União Soviética invadiu Praga, invadiu a Tchecoslováquia inteira e começou a fazer coisa que russo fazia antigamente, né? Vacilou, morre. Fizeram isso dentro de Praga e foi o que resultou naquele caso do famoso estudante que ele chegou na Praça da República, lá em Praga, jogou diesel no próprio corpo e ateou fogo fogo, porque, né? Porque a ONU e os países do Oeste Europeu, eles deram de ombros pra isso, eles não ligaram pra toda essa revolução e toda essa matança que teve dentro da Tchecoslováquia. Só que nesse gibi, isso não aconteceu. É, exatamente, aí você tem dois fatores importantes que contribuem pra que esse tipo de coisa não apareça no gibi, né? O primeiro que não é uma história histórica, é uma história do Super-Homem que tem um pano de fundo um pouquinho diferente do que o habitual. É, ele usa alguns elementos da história para sedimentar a história, aonde se passa a história em si. Essa questão é legal. Essa questão legal. Apesar de você perceber que o Super-Homem foi criado de uma forma diferente, o Mark Miller, pelo menos do meu ponto de vista, ele faz questão de, no início até o fim da história, deixar o Super-Homem numa área cinza, né? Ele não é um cara como o Stalin foi, mas também não é não é o Obama, sabe? Não é o Super-Homem. É, eu gostei disso aí, sabia, cara? Ele manteve a essência do personagem, só que ele levou o personagem, o Super-Homem, pra ser criado em um ambiente diferente da família Kent. É, são outros valores, mas não deixam de ser valores familiares. Isso, né? Vocês perceberam que não citam os pais dele nessa revista? Sim. É porque ele foi criado pela imagem da galera, né? Exatamente. A imagem dos pais dele que ele tem, a mãe dele é a Rússia. O que eu acho legal dessa pegada, desse selo Elseworlds, era isso. Assim, dele pegar algumas histórias e colocar em tempos diversos. Ele pegava o herói e jogava em outra época. Então, sim. Eu me lembro que tinha dentro dessa pegada de Elseworlds, teve... Agora não vou lembrar se é o Super-Homem. É, eu sei qual é. É o Super-Homem que cai no meio da floresta. Tinha um Super-Homem Tarzan. Ele vira um Mowgli. É, ele vira um Mowgli. Eu tinha até achei interessante isso aí. Tinha um outro, cara. Como era, gente? Era o Batman na Guerra da Secessão? Tinha o Batman na Guerra da Secessão. Tinha o Batman Cidadão Wayne, que eu achava muito Cidadão foda. Cidadão Wayne, isso. Eu achava fantástico esse Cidadão Wayne. E tinha o Batman história, Ninja também. Essa história tem um fato interessante, essa Cidadão Wayne aí, que vale a pena ser citada. Que ela é a única história que o escritor Brian Bendis, que é um fodão na Marvel já há alguns anos, escreveu pra DC. Foi um Elseworlds do Batman. Foi o único trabalho dele pra DC até hoje. Dentro dessa realidade que foi colocado, que foi escrito pro Super-Homem, ele é a principal arma soviética contra os cães imperialistas, que eles chamavam os americanos, né? É isso mesmo. Eram os cães imperialistas, né? Que ele entra como o segundo avanço na Guerra Fria, que deixou de ser uma corrida armamentista nuclear para se tornar uma corrida armamentista de pessoas, né? De super pessoas, seres, né? Pessoas super poderosas, né? E aí que entra o Lex Luthor para construir uma contraparte americana do Super-Homem. Que é aquela coisa... Ele tá o mega cientista maluco, né? Mega cientista, jogando xadrez com 15 mil pessoas ao mesmo enquanto tempo. Enquanto escreve um livro e lê Matéria. Enquanto escreve um livro, escuta podcast... Né? Agora, nem a Lois Lane, que é bom nada, né? É, ainda é mulher dele, velho. Lois Luto, ó que porra. Ah, é, né? Nessa história, a Lois... Ela só no dedal pro Super-Homem. Ai, ai, Imperador Russo. No dedal. Eu achava que ia ser uma coisa mais pautada pela violência. Eu acho que até por influência que eu sofri da propaganda americana, que o Brasil, a gente sabe que o Brasil é um... Não vou entrar no mérito da questão, é só pra situar o que eu quero dizer. A gente sabe que o Brasil é meio que o quintal dos Estados Unidos. Então nós sempre recebemos a propaganda americana. E nos anos 80, eu nasci nos anos 80 e eu vi praticamente o final da Guerra Fria, que foi os anos 80, né? E a gente sempre ouviu falar que os russos eram os soviéticos eram ruins, eram maus, comedor de criança. É, não, comedor de criança, sim. O comunista sempre foi comedor de criança. Não, peraí. Miote, esse aí não são soviéticos, Miote. Esse aí é o cara que te levava pro colégio. Uhum. Era o tio russo do Miote. É o tio russo. E aí que você percebe como a narrativa ela é construída pra trabalhar com elementos, mas não usar os arquétipos clássicos, né? Você tem o desenvolvimento da arma americana, que é o que nada mais é do que o Bizarro, né? Um vilão do super-homem, que é o contrário dele, né? Mas ele não é usado exatamente como um super-vilão. Assim como o super-homem também não é um super-herói, como a Mulher Maravilha não é exatamente uma princesa de uma terra distante, que só tem mulheres e tudo mais. O Mark Miller, assim como outros escritores europeus, eles têm essa pegada de desconstruir os arquétipos clássicos dos quadrinhos. Bizarro aí, ele não é um super vilão. Precisava ter, entre aspas, um super vilão, que seria o Lex Luthor e o Bizarro, mas eles também não são exatamente super vilões, porque cada um age de acordo com o que está correto pro seu lado ali. Né? É, exatamente, mas eu acho que na verdade essa história não tem herói. É, não tem, também não tem vilão. Não tem herói nessa história. Não, não tem herói nem tem vilão, é cada um todos com seus defeitos. Todos eles estão numa área cinza ali, né? Eu acho que é o que seria mais próximo da realidade se isso fosse possível. É, eu também acho. Sabe, eu acho que seria uma coisa daquilo ali, seria uma força política. O Super-Homem entre o Afeto e o Martelo, ele é uma força política. Ele não passa disso, ele não é uma arma, ele apesar de ser apresentado como a última arma soviética, mas ele não é uma arma. Ele nem chega a ser usado como tal, né? Ele só é vendido, entre aspas. Acho que a gente pode dizer assim, né? Que ele é vendido como arma. Mas ele é uma força política, ele serve pra coagir. Exatamente. Ele segue, e você vê que ele parece não ter muita força de vontade também, ele não parece nem mesmo ter muita inteligência. Que, se você pega o Stalin era Stalin de bobo, não tinha nada. Não foi esse super-homem dessa história, ele é muito tapado, porque ele fica apontando os defeitos dele no Brainiac. Ele fica, Brainiac, você faz isso, isso, isso, que isso não é legal. E ele faz igual, ele faz pior que o Brainiac. O que eu acho interessante é que, principalmente na primeiro volume, né? Porque a história é dividida em três volumes. Isso. O primeiro volume se passa ali nos 50 e pouco, né? Perto dos anos 60. Depois a história vai evoluindo como evoluiu a história da humanidade, né? E o Super-Homem vai envelhecendo e todos os personagens vão envelhecendo. Mas o que eu acho interessante é que no primeiro volume, quando o Stalin ainda tá vivo e ele tá bem jovem, o Super-Homem, ele ainda é realmente, assim, o cachorrinho do Stalin, né? Ele é ali o príncipe, né? Ele aparece, ele dança no baile, fazem um baile pra ele. Ele toda hora o Stalin tá falando, ele é a nossa esperança, ele é o jeito que a gente vai, né? Tipo... acabar com... Isso, e aí às vezes eu reclamo, mas ele não tá nem aí. Ele podia mostrar mais respeito, né? Assim, o cara vem e te peita desse jeito, sabe? Aí, não, pode deixar, ele tá na minha mão, não sei o quê... E aí tem um outro carinha lá que tem inveja dele, né? Porque perdeu o lugar pra ele. É o filho do Stalin, né? É o filho do Stalin, né? Então, porra, eu acho isso muito bacana da história, sabe? Assim, esse conflito. E no segundo volume ele já evolui, porque aí no final do primeiro volume o Stalin morre e ele acaba assumindo o papel de ditador, né? Estavam citando essa questão do Super-Homem ser meio que um retardado mental no início da história. E realmente, às vezes, ele age como tal. Ele parece meio bobocona. Não, mas isso que eu falei é no último. É na terceira edição que ele fala isso aí. Ele continua cego a respeito dos atos dele. É, mas isso... Eu acho assim, Álvaro, eu acho que isso é muito em virtude do próprio ensinamento stalinista. Elas não tinham uma sua identidade. Elas produziam a identidade do Estado. Exatamente. Nós somos o Estado são vocês. Mas é por isso que eu tô dizendo, ele não era bem um ditador. O ditador era o Stalin. Porque pra ser o ditador, você tem que ter noção que você é um ditador. Ele não tinha. Pois é, mas no terceiro volume, eu acho que ele se deixou influenciar lá pelo Brainiac, sacou? Porque ele nunca conseguiu salvar aquele pessoal lá da garrafa, né, lá do Kandor, que depois a gente chega lá, e ele meio que se sentiu culpado ali, sempre, por aquele negócio, não sei o quê. Teve o lance do Batman também, cara. E ele ficou, sei lá, muito poderoso, usou o Brainiac ali no final do terceiro volume... de muleta, sabe, pra tomar as decisões por ele, sei lá, o bicho tava velho também, sabe, já encheu o saco ele... É, eu acho que era mais o fato dele tá gagado que outra coisa. É, eu acho que, sei lá, e ele nunca trepou a vida toda, deve ser isso. Mas voltando pra história, então o Lex Luthor resolve fazer uma cópia do Super-Homem. Pra fazer uma cópia do Super-Homem, ele ele derruba um satélite soviético no meio de Metrópolis. É bom que, pelo menos a parte lunática do Lex Luthor, o Mark Miller manteve. Manteve, né? Pois é. Você via que era um Lex Luthor, ele era um homem extremamente, mas assim, absurdamente inteligente. E obcecado, né? Em parâmetros que a gente não consegue nem imaginar. Como vocês estavam falando, o cara jogava xadrez com 10, 12 pessoas ao mesmo tempo, lia Maquiavel, escutava uma tradução de uma língua, que ele estava aprendendo uma língua, num aparelho que ele tinha inventado enquanto estava cagando. ele é exatamente igual ao Super-Homem, porque enquanto o Super-Homem é uma pessoa sem identidade, sem libido, sem desejo, sem nada, ele também. Cada um se entregou a uma ideia, né? Ele se entregou ao desafio dele, que era derrubar o Super-Homem, derrubar o alienígena, e o Super-Homem se entrou na ideia, tipo, resolver os problemas de todo mundo e as pessoas vão viver sem problemas. Uma coisa que eu acho interessante nessa hora que ele derruba o satélite, é que o Super-Homem vai lá, ele derrubou o satélite em Metrópolis, ou seja, se o Super-Homem estivesse cagando pro mundo, né, se não quisesse salvar ninguém, etc., ele, beleza, não é aqui na Rússia, foda-se, né? Mas não, ele vai lá, né, salvador do mundo, etc. E desvia o satélite e tal, e salva lá umas pessoas, o globo do planeta diário ia cair em cima da criancinha, ele salva. Ele salva. É que pra ele, os Estados Unidos era cego, né? E assim, pobres coitados ainda não abriram suas mentes pra tal grande maravilha, que é o Estado, que é a mãe. E aí ele tinha pena dos Estados Unidos, e ele disse assim, eu vou servir de exemplo aqui, vou ser amigo de todos, até que um dia eles vejam como é bom e venham pro meu lado. Enquanto isso, os Estados Unidos era um vilão. Porque tem uma citação muito rápida na segunda edição que eu achei fantástica, que diz assim, só existem dois países no mundo que não estão sobre o poder do super-homem. Um é os Estados Unidos, se lembra qual era o outro? O Chile. Exatamente. Você sabe o que quer dizer isso? Os Estados Unidos invadiu o Chile e meteu o Pinochet lá, do mesmo jeito que fez. Exatamente. Os Estados Unidos, obviamente, como vocês estão falando, os Estados Unidos pede ao Lex Luthor, né, paga ao Lex Luthor para ele inventar uma arma para tentar destruir o Super-Homem, para tentar matar o Super-Homem, né? Isso, e aí ele aproveita caída desse satélite aí, que o Super-Homem foi lá e deixou impresso um material genético, vai lá e faz um bizarro dos Estados Unidos, né? É um bizarro muito bizarro, né, cara? Porque... Bem bizarro, é. É uma boa definição. É meio tipo um Godzilla, né? Porque ele é um ser radioativo. Isso. Mas eu acho interessante, antes disso, antes de chegar no bizarro, antes do bizarro ficar pronto, eu acho interessante a gente falar sobre aquele filho do Stalin revoltado lá, cara. Ah, velho, eu achei esse personagem tão babaca. É, ele é babaca pra caralho, né? Não, o personagem. Mas acho interessante que foi ele que criou o Batman, né, velho? Foi ele que criou o Batman, exatamente. Ele matou os pais do Batman, né? Os pais do Batman, eles faziam propaganda contra a máquina do governo depois da Segunda Guerra Mundial. Isso. Uhum. E aí ele foi e matou os pais do Batman, ainda deu um tiro no ombro do Batman, né? E o Batman, ele achou que... Pulou no esgoto, ele achou que o Batman tinha morrido. É, no caso do Batman era o menininho, né? É, o menininho, né? Ele achava que aquele menino tinha morrido e ele levava aquele trauma dentro dele, né? Vamos situar os ouvintes. O Batman, ele existe nessa história, só que ele não é o Batman que nós conhecemos. Ele nem sequer é o Bruce Wayne, né? Exatamente. Ele é um como é que eu vou dizer? Ele é meio que um revolucionário perturbado e pobre. Uhum. Que o Batman, apesar dele ter meio que carregar alguns dos talentos do Batman que a gente conhece, meu celular caiu aqui, apesar dele carregar algumas das qualidades do Batman que a gente conhece, como um cara inteligente, estrategista e tal, veio da merda, continua na merda. Ele continua na merda, mas ele continua, exatamente. Continua na merda. Não, mas o Batman que a gente conhece também continua na merda, ele só tem dinheiro, mas ele continua na merda. Mas ele é um... Eu gostei muito dessa versão desse Batman. Eu gostei muito. Da caoticidade dele, né, cara? Sim, completamente anarquista. Totalmente, chapéuzinho de... Inclusive, eu queria fazer um adendo, o Batman, ele vendia a net, né? Porque ele era o Escavusca, né, velho? Você viu o chapeuzinho do Batman? Ah, ele tava com o chapéu lá do Coronel Escavusca. Ele tava com o Coronel Escavusca. Mas enfim, o Felipe morreu. É, o que eu acho interessante dessa versão do Batman é que, na verdade, o Batman em si, ele é isso daí. Ele só tem um pouquinho de freio. Tem alguma coisa que ainda segura o cara. E tem dinheiro, né, velho? E a gente só dá dinheiro, a gente é chique. É, então, mas se você tirar esse freio que ele colocou nele mesmo, ele vira isso aí, praticamente um terrorista, sabe? É, um terrorista e completamente insano, né, cara? Como todo terrorista... Mas ele é assim, mas ele é... Mas o Batman é maluco, a gente sempre joga, a gente... É, maluco ele é de qualquer ele forma. Ele é doido de pedra. Qualquer pedra. Qualquer terra, qualquer versão, ele é maluco de qualquer jeito. Mas ele não é corrupto. E é que ele não continua, ele continua não sendo corrupto, do mesmo jeito. Ah, não, tudo bem. Não precisa ser corrupto pra ser maluco, né, cara? E é um Batman gordo, né, cara? Meio sujo. Ah, cara, ele é filho do proletariado aí. O cara come areia com farofa, cara. Caralho. Come rato, cara. Tá cagando brita, né, Vi? É, mano, porra. Coitado, cara, velho. Eu acho que ele devia comer rato ou lobo, porque esse chapéu dele aí é de quem foi viveu na Sibéria, né? Olha aí, informações. Enquanto o Batman rodou o mundo treinando, ele ficou na Sibéria lá, vivendo no meio da neve. Exatamente. Preparando pra isso aí. Tanto que a prisão que ele faz pro Super-Homem é na Sibéria. Bom, O final, então, na verdade, o que acontece? O Bizarro aparece, o Super-Homem vai lá, enfrenta ele, e no final das contas o Bizarro também salva, né? Eles começam a lutar lá no Atlântico e caem em Londres, e aí quando vê tem um míssil. Eu nem lembro de quem era aquele míssil, eu acho que era um soviético. Não, era americano. Era americano? Que maravilha, eles iam aproveitar. Que coisa maravilhosa, porque Londres não era soviética ainda não, isso acontece na primeira edição, né? Londres ainda não estava no Pacto de Varsóvia. Stalin não tinha morrido ainda, Londres não estava no Pacto de Varsóvia. E aí ele salva Londres, talvez isso aí tenha ajudado. Não é nem ele que salva, é o Bizarro que salva Londres. É o Bizarro, exatamente. O Bizarro vai lá, derruba o Super-Homem e fala, sou eu que vou salvar. Ele congela o Super-Homem, na verdade, né? Congela o Super-Homem com o olhar congelante, porque ele é o Bizarro, então ao invés dele ter o olhar de calor, ele tem a visão de gelo. Essas brincadeiras do Mark Millar são muito engraçadas. Ele é muito adolescente mesmo, cara, não tem jeito. Bom, no final do primeiro volume, morre o Stalin. Uhum. O Super-Homem acaba se sentindo pressionado e assume o papel de ditador, né? Ele encontra a Lana, puta que me pariu, né? Cara, eu achei esse argumento tão fraco, velho. Eu achei esse argumento tão fraco. O Batman não era o Bruce Wayne, mas tinha a Lana Lane lá na Rússia. Cara. Não, chama Lana Lazarenko. E ruiva. Era uma menina que ele encontrou e tal, lá no que lá ele cresceu com ela, vê que ela tava fodida, não sei o quê, e aí, não, porque é assim que o sistema funciona, e ele fica, meio que descobre, sabe, que era uma merda, e aí ele, não, eu posso resolver isso, eu posso resolver o problema de todo mundo se eu, né, comandar as coisas, né? É porque o que acontece é que o Partido Comunista, ele queria que o Super-Homem tomasse o lugar do Stalin, né? Na verdade não. O Stalin, o Super-Homem consegue adiar um pouco a morte do Stalin. O Stalin leva alguns dias pra morrer, enquanto na verdade ele morreu em poucas horas. E aí eu acho que o Super-Homem passou aquilo ali pra ele. Tanto que o filho do Stalin esperava que ele fosse o próximo ditador. Exatamente. Sim, ele achava. Mas assim, ele assumiu o papel de novo líder mundial por pressão do Partido Comunista, porque ele não queria, né? Mas eu achei o argumento tão fraco, cara. Sabe, ele viu a Lana Lang passando, a Lana Larenko passando fome. Agora eu também vou mudar a face do mundo. Isso, exatamente. Porra, eu achei babaca. Peraí, cara, mas dá uma batata pra ela, não precisa fazer isso não. É, pois é, e aí... Mas, cara, eu acho que isso foi construído de acordo com o histórico que ele viveu lá dentro, saca? É a fagulha que precisava pra ele enxergar uma coisa maior, sabe? É aquela síndrome de Messias que todo... É, mas ele sempre teve isso mesmo. É que o Stalin também tinha isso, né? Foi daí que nasceu o Dr. Manhattan, cara. É mesmo, né, cara? A gente tem a chegada, que pra mim, aí é que a coisa começa a ficar interessante mesmo, né, Brunão? Que a gente tem a chegada do Super-Homem como ditador mundial, né? O segundo volume já começa com ele mega líder do mundo já também, né? Sem violência. Ele convence os outros países de que o comunismo é a melhor forma de governo. Porque aí não explica, né? Mas ele e o Brainiac inventam uma maneira de politicagem, né? Uma maneira de dirigir o mundo que extingue o desemprego, extingue as doenças, extingue tudo. O mundo vira uma utopia. Pelo menos para os países que fazem parte do Tratado de Varsóvia, por assim dizer. Tem um lance aí do Lex Luthor, que ele faz igualzinho. Ele chega assim pro Jimmy Olsen, ele é diretor da CIA, né? Da CIA. Aí ele chega pro Jimmy assim, o Jimmy vai conversar com ele. Mas eu queria que você me desse pelo menos alguma coisa aqui para eu entregar para os governantes. Ele pega um pedaço de papel, anota uma equação assim, toma aqui sua equação para você equilibrar o orçamento do governo. O Jimmy, meu Deus, você equilibrou o orçamento do governo para sempre com uma simples equação. É muito adolescente, não é? Cara, eu fiquei olhando para essa cena e falei, velho, que porra de equação é essa? Pra quê? Pra quê tudo isso? Era uma regra de três, né, cara? O cara não sabia fazer um... Ele escreveu muito rápido aqui. Regra de três, né, velho? E Mas o que eu acho mais interessante da segunda parte é que tem o Batman e ele tá contra o sistema, né, cara? E ele começa de terrorismo, começa a explodir tudo na cidade, começa a fuder com a vida de todo mundo, é perseguido pela polícia soviética lá do Super-Homem. O cara é um anarquista total, né, cara? É, mas ele não mata ninguém. Ele explode os prédios do governo, né? É, ao melhor estilo V de Vingança, né? Exato. Totalmente, que ele vai no símbolo, o Museu do Super-Homem. Ele, pum, explode o Museu do Super-Homem. Explode aquela merda. O Super-Homem, ele transformou o planeta numa utopia, só que ele é um ditador, ele dirige o planeta à mão de ferro. Você não pode ir contra o sistema, se você for contra o sistema, você é simplesmente lobotomizado e é utilizado em serviços gerais dentro daquela sociedade, né? Isso que eu acho uma parada muito foda também, que é próprio... Realmente, ele não usa força, né? Que faria se fosse Super-Homem. Realmente, ele não usa força, olha só como ele é stalinista. Não, eu não uso a força de maneira nenhuma. Todo mundo está aqui pro meu compacto, né, de Varsóvia, porque eles querem, né? É, exatamente. Você só precisa. Você tinha o livre-arbítrio, você só não podia reclamar. Mas e aí, Felipe, na sua opinião, como é que é esse Super-Homem stalinista? Ah, eu gosto. Cara. Inclusive, eu tenho um boneco dele gigante na minha mesa de trabalho. Realmente você gosta. Eu tenho um do Batman aqui na minha mesa de trabalho, por acaso. Cara, vocês perceberam que o Álvaro e o Felipe, no final do podcast, eles vão virar melhores amigos, né? Não, eu acho engraçado que um é o Super-Homem. Um é o Super-Homem, outro é o Batman, velho. Entre os dois eu defenderia o Super-Homem, sem sombra de dúvida. Mas então você acha que o Super-Homem ele fez bem? É, eu acho que alguém na situação dele faria a mesma coisa. Talvez por meios diferentes, não sei, mas isso dependeria do valor com qual a pessoa fosse crescer, né? Com o nível de poder que ele tem, cara, ou ele ia usar isso em benefício próprio, expandindo pro mundo, ou pra um contexto maior do que o dele próprio, ou, sei lá, ele explodiria. Agora, deixa eu fazer uma pergunta fora do tópico aqui um pouco. O que vocês acharam do visual? Não da qualidade do desenho do Dave Johnson, mas assim... Dave Johnson desenha pra caralho. Da qualidade do visual, que eu digo assim, do design. Porque, assim, ele adaptou o uniforme do Super-Homem, da Mulher Maravilha, pra uma outra realidade, né? É, exato. Tanto que o símbolo da Mulher Maravilha não é a águia americana, né? É uma águia de duas cabeças. Exatamente. É uma águia de duas cabeças e ela não usa azul nem dourado, e o cinto dela, ela leva o escudo do Super-Homem. Isso. Agora, o que eu acho mais interessante disso daí é a escolha das cores, né? Isso, não é só o vermelho, mas o cinza, que eu acho que ele é mais representativo, que é pra indicar que todos eles estão numa área cinza aí, né? Ninguém é bom, ninguém é mal, né? Neutralidade, né? Uma coisa assim. Uhum, é bem neutro mesmo. Cara, eu vou te dar... Eles põem o vermelho pra mostrar que eles ainda são acima dos outros, né? Que nem César, que ele no meio do exército dele, ele era o único que usava capa vermelha pra mostrar que ele tava acima. Cara, dentro da minha opinião de merda, eu gostei. Inclusive, eu vou falar pra você, Brunão, que eu achei o visual desse Super-Homem melhor do que o visual dele original. Nossa, fantástico. Melhor que essa armadura. Não o atual, mas eu digo aquele da época da cueca por cima da calça, entendeu? O Super-Homem clássico, ele tem esse nome porque realmente ficou eternizado na cabeça das pessoas a roupa azul com a cueca por cima das calças, mas de ponto de vista do design, da simbologia e tudo mais, eu acho esse do Red Sun também é muito superior ao normal dele. Mas qual das roupas que ele usa? Três, né? A primeira roupa dele, ele usa uma cueca preta por cima da calça não, cinza. Não, ele deve ter usado aí por volta de umas 30. Não, mas aí não é cueca cinza, é tom sobre tom, aí pode. Aí tá. É, ele usa uma cuequinha meio preta, é tom sobre tom. Agora falando do ponto de vista histórico do Super-Homem, ele deve ter usado aí em torno de umas 30 ou 40 e poucas roupas diferentes, mais ou menos. Mas sempre mudando ou a tonalidade do azul, ou mudando um pouco o S, esse tipo de coisa, né? Às vezes tinha o S na capa, às vezes não tinha, esse tipo de coisa. Teve uma coisa que eu achei muito estranha, naquela hora que ele vai no planeta diário, a respeito do uniforme, quando ele salva aquela criança, né? Que tem aquele desenho clássico do Super-Homem, a manga dele é folgada. Eu não entendi por quê. Porque ele sempre teve manga justa, porque nesse caso a manga dele é folgada. Eu acho que na União Soviética não tinha colã ainda. Ou então na União Soviética, você se é macho, você não usa colã, né, velho? Exatamente. Não. É verdade, pode ter sido. Se foi isso aí, ele foi uma referência bem inteligente dele. Ué. Porque o Nylon era uma invenção ocidental, norte-americana, na época da Segunda Guerra. Caramba, será que eles se atentaram a esse detalhe, cara? Cara, mas agora eu tô vendo aqui a manga do Bruce Wayne e tem elástico, sim, a manga do Batman pequeno. Mas ele é anarquista, porra, ele pode. Então, mas tanto, eu posso falar aí, eu posso falar aí pelos dois artistas, tanto o Mark Miller como o David Johnson, eles são extremamente detalhistas, eles perceberiam esse tipo de coisa que vocês estão falando, eu acho que é proposital, sim. Cara, eu não duvidaria, não, de verdade. Eles são extremamente detalhistas e tratando de um pouco do ponto de vista histórico, né, se eles não podem mostrar isso através de narrativa, porque afinal de contas é uma história do Super-Homem, que seja no visual, então, né. Pessoal, o Felipe, ele teve que sair, que ele teve que resolver um problema particular dele, mas a gente vai continuar o programa normalmente, beleza? O que eu acho interessante do segundo volume ainda do Super-Homem, do Entre a Foice e o Martelo, é a relação dele com a Mulher Maravilha, né? Que ele leva para um outro patamar ali, que ela vira também a ajudante dele, a sidekick dele ali, a salvar umas pessoas, não sei o quê. E aí tem uma hora que eu acho muito interessante, que assim... Tem um carinha que fala assim: o navio tanque vai explodir, Super-Homem. Por favor, ajuda ele. Calma, camarada. Não enquanto ainda houver um sopro no meu corpo. Um sopro de ar ainda restante no meu corpo. Ele vai lá e congela a porra do navio. Aí a Mulher Maravilha fala assim: você é tão amostrado. Sabe, tipo, você é um show-off do caralho, sabe? Comenta assim, putz, eu curto tanto das pessoas que ninguém mais usa cinto de segurança, os navios não levam mais boias, não levam mais salva-vidas. O que é que tá acontecendo com as pessoas? É verdade, todo mundo virou gado, né? Eu acho muito legal a relação que o Super-Homem tem com a humanidade. Ele trata o ser humano como um verdadeiro ser incapaz, né? Tanto que ele não só dirige a humanidade, como ele mantém a humanidade a rédea curta pra evitar que ela, entre aspas, se machuque, né? Sei lá, ele meio que tá overzeloso, né? Ele tá zeloso demais por tudo. E de repente se culpando lá por aquele negócio da cidade engarrafada lá, que ele não conseguiu salvar. Que tem Stalingrado, até no começo... É Stalingrado, né? Não é uma cidade kryptoniana, não, né? É uma cidade russa. É, porque isso. Tem nas histórias... originais, nas histórias no arco original do Super-Homem, ele tem uma cidade engarrafada, né? Que é Kandor, né? Isso, exatamente. O Brainiac engarrafou. Do mesmo jeito. Aí. O Brainiac engarrafou e aqui ele engarrafou Stalingrado numa promessa de que um dia o Super-Homem vai conseguir salvar, e enfim, ele nunca conseguiu, e ele meio que se culpa por isso, e acho que por isso que ele trabalha demais pra tentar salvar todo mundo, né? Ele começa a ser sobrecarregado, aí ele esquece de verificar o filtro de ar da cidade, entra um ácaro lá dentro, e o ácaro destrói a cidade inteira, mata várias pessoas. O ácaro é o Godzilla, né, velho? É o Godzilla da cidade. Eu acho que isso é muito próprio dos ditadores. Essa coisa desse complexo de Messias que eles tanto falam, né? Do Super-Homem que ele tem nessa história. Eles se acham superiores a tudo. Cara, o Stalin era desse jeito. O Hitler era desse jeito. E as pessoas estão acostumadas a ter um pai ditatorial ali em cima. Sim, ele achava que a verdade única e absoluta era dele. E sem a verdade dele, as pessoas não teriam como sobreviver. Então o Super-Homem, ele meio que... Ele é um grandíssimo hipócrita na história do Entre a Foice e o Martelo, né? O que vocês acham? Eu não sei, eu acho ele alienado, cara. Eu acho ele muito alienado. É, eu acho ele meio alienado mesmo também. Completamente alienado. Mas eu repito, é aquela coisa do comunismo stalinista, né? Alienação. Não, eu acho. Não, eu não sei, velho, porque ele naturalmente. Ele é um personagem meio alienado, assim, da condição que ele tem, assim. Que como ele é um deus e tá vivendo dentro da lei das pessoas. Mas eu acho que ele é. É verdade, é por conta disso, Calaveira, você tá certo. É por conta da visão stalinista, estadista. É, mas talvez a alienação. Eu tô pensando aqui também. Talvez a alienação dele também seja proveniente do próprio pensamento dele. Cara, eu sou onipotente e praticamente onipresente. A minha verdade é absoluta. O que eu vejo é o que é. Eu sou alfa e ômega, né? Praticamente isso. E aí o stalinismo, ele veio porque ele foi criado aquela regra. Se ele fosse criado por mais ou menos que é o que a gente tem. Como ele é criado à luz da. da, entre aspas, liberdade americana, ele enxerga tudo como o American Way of Life, né? Se você não for do estilo de vida americana, você... Não... Você tá sendo oprimido. Exatamente, mas você também não vai conseguir alcançar a tal da felicidade, né? Eu achei isso legal. Eu achei, em compensação, eu também fiquei um pouco desapontado que eles não se aprofundaram tanto, né? Perderam papel e espaço que eles tinham pra fazer essas coisas, pra desenvolver esse isso. Pra surpreender adolescente. Isso, pra colocar ele a andar 53 milhões de anos-luz em 10 segundos, uma coisa assim. É, de repente seria interessante se essa história fosse reescrita, né? Talvez utilizando aí um outro escritor, um cara mais crítico, um cara que fosse explorar mais, que tivesse até mais espaço, porque eles só tiveram três edições para fazer, cada edição com 50 páginas. É, isso é verdade. Sabe? Então, assim, de repente, se fosse um cara, não sei, estilo Neil Gaiman, assim, um cara, né, que pudesse desenvolver um pouco mais da história, tivesse mais espaço para contar mais história, para desenvolver mais a parte política, a parte social, a parte psíquica de cada personagem, eu acho que isso ia ser mais interessante também. Mas eu acho que com o espaço que eles tiveram aqui, eles conseguiram até fazer uma história que é muito interessante. É uma das, assim, histórias mais interessantes sobre o Super-Homem, porque ela inverte o que era o Super-Homem que a gente conhecia, né? Mas eu posso falar, Isso é o interessante dessa história, ela tem essas colocações interessantes. Posso falar uma coisa? Eu não sou tão avesso a heróis solares como o Álvaro, mas eu sempre achei o Super-Homem um babaquara. Eu acompanhei por um certo tempo as histórias do Super-Homem, que é um pouco depois quando ele ressuscitou, que ele tava com o de mullets, que tá uma coisa linda de Deus, né? Ele sempre foi um babacão, né? Ele sempre foi um puta de um demagogo. Na história do Entre a Foice e o Martelo, ele é mostrado dessa forma, como um cara bem demagogo, um cara bem hipócrita, até maneira de pensar. Ah, eu prego a liberdade dentro do que seja a minha, dentro da minha liberdade. Então você tá falando assim, a questão da mudança dele e tal. Na verdade, eu pensei, quando eu tava pensando sobre isso, eu pensei justamente o oposto. De que o Super-Homem, pelo menos pra mim, ele foi mostrado da maneira como ele realmente é por dentro. Uma coisa é ele ser babaca porque ele é fodão. Sim. Entendeu? Porque, assim, o Super-Homem, e eu enxergo isso de uma maneira, assim, completamente sem querer. Ele não é babaca porque ele quer. Ele é babaca sem querer. Quando ele fala assim, eu posso mover essa montanha com um peido. Sabe? Ele não tá falando isso porque ele tá querendo se mostrar ou porque qualquer coisa assim. Não, é porque ele simplesmente pode, sabe? E aí ele fala sem pensar que as outras pessoas vão falar, porra, mas tu é um babaca, precisa falar essa merda? Entendeu? Cara. Então, assim, a minha visão é essa, assim, ele não faz porque ele é babaca ou qualquer coisa assim. Ele é babaca porque ele é babaca, entendeu? Tá. Olha, a babaquice dele, licença, Brunão, a babaquice dele, a cabacice dele, a virgindade dele é hereditária. Porque no final desse gibi, não sei se vocês lembram, a Terra ela evolui depois que o regime ditatorial é deixado e as pessoas deixam de ter um herói solar, um deus pra pensar por elas, e elas resolvem tomar conta de suas próprias vidas e crescer por si própria, mostra toda a evolução do planeta, até o ponto que o planeta vira aquela mega verdadeira utopia. E o sol, o nosso sol se torna vermelho, e aí reconta a origem de Krypton, né? Como Krypton ser na Terra. Eles falam que o casal deu lugar à tríade. No lugar de você ser um casal, você ter ser só um homem e uma mulher, ou então um homem, uma mulher, ter apenas dois parceiros, isso dá lugar a uma tríade. Cadê a segunda esposa do pai do Superman nessa porra, velho? É mesmo, né? Cadê a segunda esposa? Caralho, velho, todo mundo tinha duas mulheres, ou então uma mulher tinha dois homens, cadê a segunda mulher do cara? Ou o segundo homem, né? Ou o segundo homem do cara, velho. Porra, ah, o bicho era virgem, velho. Demais. O Jor-El era um babaca mesmo, porque... Já no começo lá, já no final, você vê ele botando o Super-Homem lá. No, só esse negócio dele, ah, mas todos não conseguem enxergar o que eu consigo ver, de que o planeta tá indo pro caralho, só eu sou o esperto, só eu sou o fodão. É exatamente. Só eu construí a porra da nave, só eu fiz isso aqui. Então, assim, é uma família de babaca, entendeu? Então, ele vira pro filho dele, vá, meu filho, resgate a nossa humanidade. Isso, nós vá nos transformamos nessas pessoas frias, porra. A humanidade é aquela merda fria há 300 anos. Como é que você sabe que a humanidade era diferente disso antigamente? Super-Homem é tão alienado que ele não sabia nem das fraquezas dele. Ele diz assim, ué, que luz vermelha é essa aqui? Você tá, quer me bronzear, Batman? É, alguns milhares de anos ainda tira uma onda. É. O que acontece é o seguinte, o Batman, ele se alia ao Lex Luthor, né? O Lex Luthor não, ao filho ao do Lex Stalin. Luthor, ao Priot, aliás, ao filho do Stalin. Priot se alia ao Lex Luthor, ele é o traidor do Super-Homem, ele quer trair o Super-Homem pra matar o Super-Homem e ele tomar lugar como ditador. E ele convence o Batman, dizendo assim, olha, eu realmente sou um ditador pior que o Super-Homem, mas eu vou morrer, o Super-Homem não vai. Aí o Batman diz assim, é, tá, beleza, então, depois eu pego você pelo menos eu posso pegar e quebrar o pescoço. É, caralho, é mesmo, quebrar a medula, né, velho? Uhum, deixar ele aleijadinho. E aí o Batman cria uma armadilha pro Super-Homem, né, Brunão? Ele vai lá na Sibéria, sequestra a Mulher Maravilha e chama o Super-Homem, e aí o Super-Homem chega todo pimpão, ele amarrou uma granada no baço, sei lá onde é que foi. Não, ele engoliu uma granada, ele engoliu a granada que tá no destino delgado dele. Ele é doidão demais, cara. O Batman é muito louco, né, velho? Ele tava certo, ele disse assim, eu vou acabar com o Super-Homem hoje, ou eu prendo ele aqui, ou eu viro Marte, e aí ele tá fodido. E aí ele bota o sol vermelho lá, as luzes vermelhas de sol pra minarem o poder do Super-Homem, e aí o Super-Homem vira um nada, né? E aí apanha do Batman pra caramba. O Batman até que apanha também, né? Um pouquinho. Mas aí o erro do Batman foi trancar o Super-Homem no porão, né, velho? O erro do Batman foi o mesmo erro que ele faz com o Coringa, não foi não ter matado o Super-Homem ali, né? Ele não se corrompeu. Não, e não só não matou o Super-Homem, como não matou a Mulher Maravilha, porque a Mulher Maravilha se solta e liberta o Super-Homem, né? Não, e outra coisa, como é que ele prendeu a Mulher Maravilha, velho? A Mulher Maravilha é quase tão poderosa quanto o Super-Homem. Tão poderosa como só aparece ela dizendo assim, ele é pior, mais maquiavélico, mais inteligente, mais rápido, mais forte do que qualquer outra pessoa que a gente já enfrentou. Aqui é quando vê, tá ela amarrada, cara. Cara, ela tá muito... Ela tá amarrada no laço dela. Nossa, ela tá muito... E tomou uns tapas ainda. Né, velho? Ela tá numa posição muito sexual ali, né, cara? Tá bem submissinha, tá tipo cachorrinho pra ele ali. Tá bem submissa, cara. O Super-Homem ameaça lobotomizar ele, né? Ele diz assim, nem a pau, cara, você tá ferrado. Aí você explode na frente do Super-Homem. Se explode antes de se explodir, fala, e quem te traiu foi o Piotr. Pronto. É verdade, ele diz assim, pra acabar de desestabilizar você de vez, já que você já levou a primeira surra da sua vida, quem te traiu foi o filho do Stalin, viu? Falou, abraço. O Batman é muito maluco, né, velho? É só maluco ele. Aí o que acontece? Eles acham, o governo americano encontra a arma que pode derrotar, quem sabe, o Super-Homem, que é o anel do Lanterna Verde, né? Do Abin Sur, que caiu a nave dele lá e tal, do mesmo jeito que a nave caiu dele nos Estados Unidos. Isso, mas eles transformam isso como no famoso evento de Roswell, né? Aquele como se fosse, né? Aquele disco voador de Ink que caiu nos anos 40 em Roswell. Aí eles fizeram... Eu achei isso uma referência legal, velho. Fizeram muito legal essa referência. É, ficou inclusive porque o Hal Jordan é piloto, mas aí depois eles viajaram em cima do Hal Jordan, daquele lance do Vietnã. Não, não foi Vietnã. Rolou os Estados Unidos tentando expulsar os comunistas do Sul. Verdade, aquilo foi na América do Sul, foi, cara. Lá não foi no Vietnã, não. Ah, é uma boa referência, porque os Estados Unidos, depois que eles colocaram a influência dele em cima do Chile, eles partiram para os outros países da América do Sul, inclusive o Brasil, que foi na época do AI-5 aqui, então foi isso. Então quer dizer que o Hal Jordan foi no pau de arara, então? Foi no pau de arara, apanhou, comeu besouro. Cara, eu achei aquele argumento do Hal Jordan tão bobo. Ridículo demais. Escolheram o cara porque ele ficou preso num campo de concentração. Desenhando nos detalhes, se levava 3 dias para cavar um buraco, onde ele ia levantar uma parede, construir uma fundação. Ele passava 3 dias pensando em cada pá de areia que ele ia jogar fora daquele buraco. É muito ridículo. É porque o anel do Lanterna Verde, ele é movido pela vontade, né? Então o Hal Jordan, ele tinha muita vontade e tal. E ele voando com aquela roupa de piloto, velho, que parada mais palha, com capacete. Teve uma parada que eu achei muito legal, né? Que o Super-Homem diz assim, nunca mais eu vi o Lex Luthor sussurrar nenhum plano louco contra mim, né? Quando vê o Lex Luthor ficar tramando planos pro Super-Homem dentro da Zona Fantasma. Isso! E ele decifrou isso assim, levei 18 anos pra decifrar o código do anel, que ele pegou o anel do Lanterna Verde, ninguém sabia, né? Porque o ET morreu lá na área 51 antes dele passar qual era o lema lá do Lanterna Verde pra todo mundo. Aí ele passou 18 anos tentando decifrar lá aquele lema. Que merda. 150 anos pra decifrar essa merda. No final do terceiro volume começa o Super-Homem tá o Big Brother total, né? Dominou o mundo inteiro de vez e tá ele e o Brainiac. Cada pessoa tá dormindo 8 horas por dia, como deve. Isso. Ele usou o Brainiac de muleta, né, cara? Ele reprogramou o Brainiac pra meio que se tornar um supercomputador a favor da humanidade. Sem contar que ele lobotomizou todo mundo que não ia... Que ia contra ele porque ele achava que assim as pessoas não se meteriam em encrencas. Sim, é naquela hora que o Lex Luthor invade a Fortaleza e diz assim, Superman, aquela coisa bem adolescente, você está preparado para enfrentar a maior mente humana em um diálogo, o Brainiac vai, prende o Lex Luthor e diz assim, não, é que pelos meus cálculos ele ia fazer você se suicidar em 14 minutos de conversa, o Superman, ah, tá bom então, você está suprindo minhas fraquezas aqui, então beleza. Tá muito overpower o Lex Luthor nessa história, né, cara? O Brainiac, ele tá dentro da nave dele e ele começa a atacar o Super-Homem. Ele conhece as fraquezas do Super-Homem. Ele começa a mandar bala no Super-Homem. O Super-Homem chega até a Casa Branca e o Brainiac veio pelo lado leste, assim, limpando os Estados Unidos, destruindo tudo, todas as tropas, né? E aí ele se encontra na Casa Branca e aí ele tá a Lois Lane na Casa Branca, porque o Lex Luthor é o presidente dos Estados Unidos, a Lois Lane é a primeira-dama. E aí ele encontra a maior arma do Lex Luthor contra ele, que o Lex Luthor condensou em uma frase todo o mal que o Super-Homem fez ao mundo. Em uma frase, ele entrega pra Lois Lane, o Super-Homem vai dar aquela checada no raio-x pra ver se é rosa, né? Claro, pra dar. Aí ele vê o bilhete lá dentro com a frase pra ver escrita. Se é rosa. Uma frase escrita. Quando ele vê aquela frase ali, ele cai no chão e diz assim, Brainiac, a gente tá errado, vamos largar esse planeta, vamos embora desse planeta. Aí vai o Brainiac e fala, nem fudendo, seu cagão. Porra, meu irmão. Eu sou a versão em computador do Stalin, caralho. Começa a mandar bala no Super-Homem. E aí ele tinha prendido o Lex Luthor lá dentro da fortaleza deles lá em Moscou. E aí Lex Luthor começa a hackear a fortaleza lá dentro e consegue desligar as armas do Brainiac. Mas aí no final, pra salvar todo mundo, o Brainiac já tinha colocado... Ou o próprio Lex Luthor, né? Ele aciona lá o próprio destruição Lex total... É, ou o próprio Lex Luthor. O Brainiac tem cinco reatores na nave dele que funciona por meio de emissão de raio-x de um buraco negro. Uma coisa bem viagem, assim. Isso. E aí ele vai explodir os buracos negros dentro de Nova York. O Super-Homem pega aquela nave e voa 53 anos-luz, não é, da Terra? Uma coisa isso. Assim. Isso, é. Vai explodir bem longe daqui e ainda manda uma frase pro Lex Luthor, né? Boa jogada, velho amigo. Você é bem adolescente, né, cara? Isso é, Lex Luthor ganhou até dele no xadrez, cara, ali. No xadrez pro telefone. Falta dizer que o Lex Luthor só entrou nessa empreitada contra o Super-Homem porque o Super-Homem... A cópia do Super-Homem venceu ele no xadrez, né? É, verdade. A cópia do Super-Homem venceu ele no xadrez, senão ele não teria... Aí ele falou assim, ah, não, eu não aceito. Outra coisa que eu acho interessante a gente citar desse terceiro volume é, assim, tirando os traumas idiotas do Hal Jordan, a hora que ele faz o exército lá dos Lanternas Verdes e vai enfrentar o Super-Homem, e ele não dura 3 páginas, velho. É, o exército Lanterna Verde ali foi ridículo, cara. Não é, cara? O Super-Homem vem a 6 vezes a velocidade do som, já destroça a roupa dos Lanternas Verdes, e ele... come o anel do Lanterna Verde, cara. É, ele arranca os anéis de todo mundo e já era. E ele come o do Hal Jordan, velho, que era original. E outra coisa, ele vira e fala assim, porra, tu vai usar contra mim uma arma que funciona com pensamento? Isso. Eu sou mais rápido que o pensamento 10 vezes. Exato, é muito esperto, né? Aí ele todo na empáfia dele, pega ele, ó, agora vocês ficam aí bem confortáveis, tá? Porque eu vou resolver um probleminha ali e eu volto, assim, acho que uma hora pra reprogramar todo mundo. Isso, pra lobotomizar todos vocês, né? Mas tudo isso aí era uma jogada do Lex Luthor, que ele tava querendo deixar o rei em xeque, né? Na verdade, o xeque-mate foi o sutiã da Lois Lane ali, com a carta, com a frasezinha escrita no peitinho. Isso, foi... e na carta tava escrito, era uma pergunta, né? Por que você não coloca o mundo todo numa garrafa, né, Super-Homem? Eu achei muito ridículo, cara, essa. Eu não gostei muito dessa frase. A gente poderia ter tido frases melhores do que essa. Ah, achei interessante, porque era sempre o problema dele de não ter conseguido salvar o pessoal lá que tava dentro da garrafa, né? É, e aí ele percebeu que ele tava... Transformando a humanidade em gado, exatamente. E deixa o povo se virar, foda-se, vamos embora, entendeu? E aí tem aquela coisa, o Deus vai embora, a humanidade se vira por si só e a humanidade tem aquela baita evolução até que o sol fique vermelho e destrua todos nós. É porque acaba o ciclo do sol. Vocês têm noção que eles citam assim, ah, não sei quem é descendente Lex Luthor foi o primeiro homem a pisar na morte? Pisar na vida depois da morte. Ah, mas, sim, então, verdade. Que loucura, não é? É porque o que acontece é o seguinte, o Lex Luthor é reeleito e ele leva a humanidade a passos gigantescos na evolução. E assim, aí acaba-se o... Ele morre com 500 anos de idade, né? É, uma coisa ele, assim. Ele consegue estender o tempo de vida das pessoas até mais de 500 anos. Mais de 500 anos. Ele acaba com o casal, vira tríade. Ele meio que... Como é que fala? Ele acaba com o regime de político. Isso! Ele cria um governo baseado em esportistas, artistas e cientistas. Ele, como é que eu vou dizer? Ele meio que acaba também com as eleições. Aí a família Luthor vira praticamente... Os imperadores, mas não em termos ruins, né? Mas assim, eles viram os imperadores dos humanos. Então, eles são os líderes, da humanidade. E eles vão. Eles fazem uma coisa legal, que eles servem de exemplo, que era o que o Super-Homem não servia, sabe? Porque a humanidade realmente cresce seguindo o exemplo do Lex Luthor. Seguindo o exemplo e seguindo, assim, as suas ambições. Suas pessoal. Ambições. E aí vem, e o que eu acho interessante. A humanidade aprende a ter perseverança. Isso eu achei legal. O que eu acho interessante desse final. É que a linhagem Luthor vai evoluindo, né? E aí ele vai falando, Lena Luthor, a artista, o Lombard Luthor, o imaginário, né? Lombard Luthor, o narrador. Isso, e aí... e aí vai até o tal do Jó, aí eles começam a mudar o nome, né? É, eles começam a ter uma variação do nome de isso, Alex Lane, Jordan até... L, Lana L, né? E aí o... Tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, 14 tatás, né, tudo. Sendo cada tatá mil anos de vida de uma pessoa. É virgem, quando todo mundo tem duas esposas, ele tem uma só. Isso, aí vem o Jor-El, né, e aí o Jor-El volta pra Krypton, né, cara, e aí é Krypton. De novo. Isso, porque aí o sol tá virou vermelho e aí tá todo mundo morrendo, o planeta tá explodindo e o Jor-El, que é descendente do Luthor, tem o Kal-El, que ele bota na nave e quando ele joga a nave, sei lá, volta no tempo e cai em 1938 na Ucrânia, na Rússia, velho. Caralho! Ele mostra a nave caindo na Ucrânia e na Rússia, é verdade. Em 1938, exatamente. Quer dizer, Exterminador do Futuro, né, cara? O pai, ele é o pai da Sarah Connor. Ele é o pai do John Connor. Agora me explica uma coisa. Como é que os humanos evoluíram a tal ponto de que se o sol ver amarelo e irradiado sobre os corpos dele, deixariam eles com superpoderes? Porque o Lex Luthor, até onde eu sei, o Jor-El, o pai do Kal-El dessa realidade, ele era um descendente do Luthor, ele era um humano. Cara, como é que os humanos... Mas o sol tava vermelho há anos, ele, sei lá, tava, sei lá, há milhões de anos já com o sol vermelho, então o desenvolvimento celular era diferente. Não, e outra, não interessa. Todas também não interessa, concordo. Porque o próprio Lex Luthor lá, o descendente número tatatatatá, neto do Lex Luthor, sobreviveu à morte, velho. Ele ressuscitou, sei lá, não é que ele fala, passou além da vida. Foi o primeiro homem a pisar depois da morte. Isso. Caralho, então, né, assim, velho? É só. É muito metafísica. É só uma metafísica louca aqui pra terminar a história de uma maneira escrota. Pra terminar. É o peão que não caiu, né? Do... Isso, exatamente. E aí você acorda. Sétimo. Quero agradecer ao meu querido amigo Álvaro, meu querido, muito obrigado. Agradecer o Felipe também, que teve que sair mais cedo. Mas Álvaro, meu querido, muito obrigado. E dê aí seu recado. Cara, Miotti ganhou de mim no xadrez. Miotti está tão compenetrado. Miotti, ele é o Brainiac, ele morreu. Miotti entrou em coma. Miotti entrou em coma, velho. Miotti foi lobotomizado pelo Superman. O Super-Homem? É. Cara, eu acho que ele era o príncipe stalinista, ele não nem pensava em sexo. Você é, via lá. Era isso que eu ia falar. Eu acho que ele era mais, meio Michael Jackson. É, a Mulher Maravilha esfregando aquele bucetão na cara dele, velho. Era a única da Terra que ia aguentar a super piroca. É, segundo. O super jato, né? Super segundo jato. O Frank Miller. Não ia sair pelas costas, né? Ia aguentar o super jato, velho. As outras todas ia explodir. Ia explodir, cara. A única que ia aguentar o super jato, ele caga e anda. Brainiac estimou que existem 6 bilhões de pessoas no mundo. No último minuto, eu conferi duas vezes e o número está correto. É muito pimpa. É muito ridículo, cara. É como nossos... Meu, não sei se eles são seus também, mas como os amigos lá do MDM falam, é muito massa velha, né, cara? É muito massa velha mesmo. Cara, eu larguei direto esse GB assim do lado. Eu falei, puta que pariu, velho. Que merda é essa, porra? Cara, eu acho que coube direitinho. Sabe? Eu não vi como você falou. Dá pra passar, né? Dá pra passar. Não, ele é um deus. É ridículo a gente ler isso com a mentalidade que a gente tem hoje. Mas é plausível, o Super-Homem é um deus, cara.